vai navio de Tarsis, a cidade está assolada. Não há mais alegria, Sidon envergonha, te o mar não deu a luz. E a dor agora é clamor, as fortalezas se ruíram. O Senhor é o nosso Salvador. Alegria que virá após 70 anos de dor. Tiro, lembra-te do Senhor. Teu comércio será para Ele, com vestes duráveis. A esperança renascerá, a canção de um povo que em ti encontrará paz. As nações se unirão e o povo se levantará. Fortalezas fundadas, mas o Senhor as derrubará. Passai aqui, Tim, e mesmo ali não há descanso, mas o Senhor visitará e tudo será transformado. Alegria que virá após 70 anos de dor. Tiro, lembra-te do Senhor. Teu comércio será para Ele, com vestes duráveis. A esperança renascerá, a canção de um povo que em ti encontrará paz. Lembra-te do Senhor. Teu comércio será para Ele, com vestes duráveis.